Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Rangel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, aquele repertório que você já não ouve mais nas rádios convencionais, nas rádios comerciais. Estamos aqui cumprindo essa missão. Lembrando que a sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o especial do mês é pelo e-mail batepapomusical1@gmail.com. batepapomusical1@gmail.com. E esse mês, o nosso especial será com a Gal Costa, uma cantora que está há bom tempo já aí na estrada. Vamos abrir então o nosso bate-papo musical dessa semana, relembrando o velho Moringueira, o rei do gatilho, Moreira da Silva, de Nunes e João Batista Souza, Garota Genial. Mas observem essa garota, Deus do céu. A escurinha que eu tenho, que garota genial. Da sambarra está com saúde, pra trabalhar passa mal. Em matéria de comida, eu nem gosto de falar. A garota é um sucesso, quando senta pra jantar. Outro dia no paisano, comeu quatro feijoadas, uma melancia inteira e depois já com torradas. No final da comilança, o pior aconteceu. A nega ficou zangada, achou que quase não comeu, quase morreu. Comeu quatro feijoadas, uma melancia inteira e depois já com torradas. No final da comilança, o pior aconteceu. A nega ficou zangada, achou que quase não comeu. De Nunes e João Batista de Souza, ouvimos Garota Genial com o rei do gatilho, Moreira da Silva. Essa mulher é complicada, hein? Sustentar uma mulher dessa, vou te contar. Vamos agora atender ao pedido da Magda com Fabiana Cosa. Ela pediu para ouvir O Samba é Meu Dom e a composição é de Wilson das Neves. O samba é meu dom. Aprendi a bater samba ao compasso do meu coração. De quadra, de enredo, de roda na palma da mão, de breque, de parte do alto e o samba a canção. O samba é meu dom. Aprendi a dançar samba vendo o samba de pé no chão. No Império Serrano, a escola da minha paixão. No terreiro, na rua, no bar, gafieira e salão. O samba é meu dom. aprendi a cantar samba com quem dele fez profissão. Mário Reis, Vassourinha, Ataúfe, Ismael Jamelão, com Roberto Silva, senhor, Dom Gaciri, João Gilberto, o samba é meu dom. Aprendi muito samba com quem sempre fez samba bom. Silazinho, Aniceto, Anescar, Caxinês, Jaguarão, Zé Conforme, Erivelto, Marçal, Mirabô, Henricão. O samba é meu dom, é no samba que eu vivo, do samba eu ganho meu pão, e é no samba que eu quero morrer de baquetas na mão. Pois quem é do samba, meu nome não esquece mais não. O samba é meu dom. Aprendi a bater samba ao compasso do meu coração, de quadra, de enredo, de roda na palma da mão, de breque, de parte do alto, e o samba a canção. O samba é meu dom. Aprendi a dançar samba vendo samba de pé no chão, a escola da nossa paixão, no terreiro, na rua, no bar, gafieira e salão. O samba é meu dom. Aprendi a cantar samba com quem dele fez profissão. Mário Reis, Vassourinha, Ataúfe, Ismael Jamelão, com Roberto Silva, senhor, Dom Gaciri, João Gilberto. O samba é samba com quem sempre fez samba bom. Silazinho, Aniceto, Anescar, Caxinês, Jaguarão, Zé Conforme, Erivelto, Marçal, Mirabô, Henricão. O samba é meu dom, é no samba que eu vivo, do samba eu ganho meu pão, e é no samba que eu quero morrer de baquetas na mão. Pois quem é do samba, meu nome não esquece mais não. De Wilson das Neves, ouvimos com Fabiana Cusa, o samba é meu dom, atendendo ao pedido da Magda. Magda continua participando com a gente sempre, com seus pedidos musicais, pelo e-mail batepapomusical1@gmail.com. Na sequência, vamos ouvir com Gonzaguinha, Borboleta Prateada, do Gonzaguinha. Chegar assim, dar um bote de cobre e botar na mão. Ah, nê, nê, nê, nê, nê, nê, nê. Ah, não, tá pensando que é só chegar, sentar um pote de cobre botando a mão. A nenê. Pegar a borboleta prateada e ela roubou meu coração. Eu quis pegar a borboleta prateada e ela roubou meu coração. São os mistérios dessas coisas encantadas, as armadilhas da paixão. Dessas coisas encantadas, as armadilhas da paixão. Foi olho gordo de criança, água na boca. Foi a serpente de um beijo, a febre louca, a febre louca. Foi o desejo. Ouvimos com Gonzaguinha, Borboleta Prateada, do Gonzaguinha. Ah, essa letra agora é interessante. Poder da criação. É interessante como o João Nogueira e o Paulo César Pinheiro conseguem definir muito bem essa coisa da criação, da inspiração.

madrugada que o incêndio é no porão. Tiro o tamanco, tem sinteco no chão. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudim, sacundá, sacudim, dundim, dundá. Nem vem numa casa de caboclo, já disseram um é pouco, dois é bom, três é demais. Nem vem, guarda seu lugar na fila. Todo homem que vacila, a mulher passa pra trás. Nem vem que não tem, pra virar cinza minha brasa demora. Me chama o papo, nós já vamos embora. É, eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudim, sacundá, sacudim, gundim, gundá. Nem vem numa casa de caboclo, já disseram um é pouco, dois é bom, três é demais. Nem vem, guarda teu lugar na fila. Todo homem que vacila, a mulher passa pra trás. Nem vem que não tem. Ouvimos com Wilson Simonal, do Carlos Imperial, Nem Vem Que Não Tem. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Grandes Encontros. O nosso grande encontro de hoje vai trazer mais um grande encontro de dois nomes da música popular brasileira, dois grandes nomes da música popular brasileira, Ivan Lins e Jorge Versilo. E eles vão cantar do Ivan Lins e do Vitor Martins, Guarde nos Olhos. Agora a gente vai tocar aqui uma canção, que é uma sertaneja. Essa canção é uma canção que tem uma mensagem muito bonita. O Vitor escreveu essa letra, me abriu as portas para a música do interior do Brasil. E aí eu comecei a me apaixonar mais pelo meu país, né? Pela arte do meu país, pela música do meu país. A música mais rica desse planeta, indiscutivelmente. E eu gostaria então de convidar esse palco, assim, um compositor, músico, né? Intérprete da nova geração, e que eu já tenho uma admiração muito forte por ele, que é o Jorge Versilo, para cantar com a gente. Olhos, a chuva. vamos pra capital. Ouvimos com Ivan Lins e Jorge Versilo, do Ivan Lins e do Vitor Martins, Guarde nos Olhos. Esse foi o nosso Grandes Encontros de hoje. Lembrando que a sua participação comigo, para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o especial do mês, é pelo e-mail batepapomusical1@gmail.com. batepapomusical1@gmail.com. E o especial esse mês é com a Gal Costa. Na sequência, vamos ouvir Kátia, de Chico Roque e Carlos Cola. Estamos. Thank you.

Vamos ouvir agora com Dalto Flashback, de Cláudio Rabelo, Ralph e Dalto. Cláudio Rabelo, Dalto e Ralph, ouvimos com Dalto Flashback. Relembrar agora a Jovem Guarda e um dos grupos que apareceram naquele momento. Eu sempre falo isso aqui, né? Vários grupos apareceram nos anos 60 na Jovem Guarda, inspirados ali naquele movimento todo. E Trio Melodia foi mais um deles. Se o Seu Amor Fosse Pra Mim. A versão é de Neuza de Souza. E se o amor fosse pra mim, e se o amor fosse pra mim, não viveria lamentar seu desamor. E se o amor fosse pra mim, você tem sido tão ruim, você tem sido tão ruim. Vou por aí a procurar alguém que possa me entender sem magoar. Meu coração não quer penal. Eu sei você só sei chorar. Eu sei você só sei chorar. Eu não seria infeliz sofrendo assim se seu amor fosse pra mim. Se seu amor fosse pra mim. Se seu amor fosse pra mim, não viveria a lamentar seu desamor. Se seu amor fosse pra mim. Se seu amor fosse pra mim. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Se o seu amor fosse para mim, a versão de Neuza de Souza, ouvimos na voz desse grupo Trio Melodia. Muito legal relembrar o Trio Melodia, né? Muito pouco executado o Trio Melodia. Agora, relembrando um pouquinho o início da carreira, não tão início, não, que o Gil começou no meado dos anos 60. Essa gravação que vamos ouvir é do álbum de 1972, Expresso 2222. Belíssima gravação, belíssima performance do Gil, vocês vão ver, inclusive ao violão. E a composição é dele, Gilberto Gil. Começou a circular o expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que tem muita gente de agora se adiantando, partindo pra lá, pra 2001 e 2 e tempo afora, até onde essa estrada do tempo vai dar. Do tempo vai. Do tempo vai. Segundo quem já andou no expresso, lá pelo ano 2000 fica tal estação final do percurso vida, na terra mãe concebida, de vento, de fogo, de água e sal. Oi, de água e sal. De água e sal. Ô, menina, de água e sal. Começou a circular o expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que parece o bonde do morro do Corcovado daqui, só que não se pega e entra e senta e anda. O trilho é feito um brilho que não tem fim. Oi, que não tem fim. Que não tem fim. Ô, menina, que não tem fim. Nunca se chega no Cristo concreto, de matéria ou qualquer coisa real. Depois de 2001 e 2 e tempo afora, o Cristo é como que foi visto subindo ao céu. Oi, subindo ao céu, num véu de nuvem brilhante subindo ao céu. Começou a circular o expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000. Ouvimos com Gilberto Gil, Expresso 2222, a composição do Gilberto Gil. Lembrando mais uma vez a sua participação comigo, para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o especial do mês, é pelo e-mail batepapomusical1 bate-papo@gmail.com. Bate-papo musical 1@gmail.com. Ah, o especial esse mês é com a Gal Costa. Vamos ouvir agora o Emílio Santiago. Eu gosto muito do Emílio Santiago, a voz do Emílio, né? A interpretação do Emílio Santiago é muito bonita. E ele vai cantar do Ari Barroso, Ocultei. Sofrimento de morte, temendo a sorte do grande amor que te dei. Procurei não perturbar nossa vida, que era como a princípio sonhei. Hoje, porém, abri as portas do destino, mandei andar o amor, um mero clandestino, que encerrei um episódio funesto, e agora detesto aquele a quem tanto amei. O meu mais ardente desejo, que Deus me perdoe o pecado, é que outra mulher ao teu lado te mate na hora de um beijo. O meu mais ardente desejo, que Deus me perdoe o pecado, é que outra mulher ao teu lado te mate na hora de um beijo. Ardente desejo, que Deus me perdoe o pecado, é que outra mulher ao teu lado te mate na hora de um beijo. O meu mais ardente desejo, que Deus me perdoe o pecado, é que outra mulher ao teu lado te mate na hora de um beijo. Ouvimos com Emílio Santiago, do Ari Barroso, Ocultei. Nós e o Ar, uma composição do Ronaldo Bosco e do Roberto Menescal, ali no início dos anos 60, em pleno movimento da Bossa Nova, e vai cantar pra gente aqui. Essa música recebeu diversas gravações, entre elas essa que a gente vai ouvir aqui agora, que eu acho muito bonita, da Doris Monteiro. Assim, e